Bridge 3601880. Solicita a curva direita apresente Vitor Formações. 30 direita, desvio, Vitor desvio, gol 985. Livre desvio 985. Boa noite, 6201, no ponto de espera da 1-0, próximo tráfego nacional. 6201, após o pouso do Boeing, alinha e mantém 1-0. Após o pouso, alinha e mantém no 0-62-01. Rodou, muito boa noite, Tan 3858, informação Vitor, autorização Fortaleza. Só um minutinho para copiar, prepare um. Bola 398, salas 36, livre direita, livrar 1219. Direito 219, gol 398. Oceaner 6201, vento 120 graus, meia dúzia nós, livre decolagem, pista 10. Autorizado decolagem 10, Oceaner 6201. Salvador, boa noite, gol 398, livre. Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette para o Portão 09, gol 398. Do 471, 67 a bordo, 4 horas, retorno em Ribeirão Preto, fora o táxi. 201, decolou ao 37, controle 1208. 1208, boa noite, retorno em 601. 10, torre 18, 6, 407. controle, Salvador, boa noite, Chalé 6201, cruza 1310, você escuta. Chalé 6201, contato, subiu uma terra nível 360, na terra da Euleda, após o bridge, Chalé 6201. Ao 360, da Euleda, depois bridge, poderia voar Leda na presença? Autorizado. Autorizado, Leda, obrigado, 6201. Boa noite, Azul 4071, pronto no ponto de espera, pista 10. 4071, boa noite, autorizado alinhar e decolar 10, vento 120 graus, 620 nós. Livre alinhar e decolar, pista 10, Azul 4071. Autorizado 350, uniformes Zulu 19, roda da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Bruno, transição Fruti, controle 120, décima 8, transponder 5036. Autorizado 58, autorizado Fortaleza, nível 350, Beato Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, Momo Fruti, 1208, controle, aciona 5036, aciona 3858. Vai, 3858, vem para o pushback acionar. Chamará. Quatro zero sete um, decolou os 41, controle 208. Controle 208, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, decolou montando para a cidade da EL, passando 1400 pés. Azul 4071 no contato, turma mantém 360 na saída Leda pós-bridge, Azul 4071. Livre sessão 360, Leda bridge, Azul 4071. Salvador, poderia confirmar para o Azul 4071, é para manter o perfil da EL após Leda e Bridge ou voar direto Leda e Bridge? É, mantém o perfil da subida da El Leda e após a posição Leda, direto para a posição Bridge. Paciente, vamos manter o perfil da El Leda após Bridge, azul 4071. Firma. Controle Salvador, Chile 62. 01. 7. Não entendi, tá com bastante chiado essa transmissão. Poderia fazer um checkado e repetir pro outro. Chama 6201, chama Recife agora na frequência 1251, alterno 33-1925, chama 6201. 251-1335, chama 6201. Ó, Recife 350 autorizado, via uniforme 58. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponda 5044. Zero para Recife, busca 58, decola da 10, curva à esquerda, Pulca, Caju, 208, 5044, chame 63 no zero. Correto, 63 no zero, chame para o pushback acionamento. Olá, obrigado. Vitor. Número 04, Canidente, desse mantém 050, autorizado chegada à mar, guarde procedimento ILS X-Ray, ajuste na 08, voo número 04. Cliente, descendo para 050, chegada à mar, ILS X-Ray da 10, voo número 604. 4071, chame agora Recife na frequência 1251, alterna 3325, azul 4071. Ciente 251, alterna 3325, azul 4071. Para o táxi, 165 a bordo, 4 horas, alterna João Pessoa. 258, siga vem aí no ponto de espera, torre na noite, vai chamar o meia, ajuste 1018, bom voo. 18, livre táxi, ponto de espera, 186, tá, 3858, boa noite. Número 04, disse mantém 2000, autorizado final do procedimento ILS, ajuste permanece 1018 e pode considerar altitude em ITAP. Voo número 04. Gente, desce para 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, voo número 04. 10-9. Livre aí, tira a saída, colapso 10, 3-2-5-8. TAM 3662? 3662 para Natal, posta 5, por gentileza. O box é 8 e, se possível, 310. Afirmativo. Natal autorizado nível 310, via pêndulo 10. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída da PUCA, transição ZIPAR. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5035 no 3 pontos. 310 autorizado Natal, nível, aliás, 310, e uppers 110. A saída PUCA, transição ZIPAR. Primeira curva à esquerda, decola 10. Controle PN 120 decimal 8, transponder 5035. Tá 362. Na 358, contato, se mantém nível 350 na saída Momo, Frote, na 358. 350, Momo, Frote, na 3258. Salvador, muito boa noite, bom 889, posição 09. 889, prossiga. Autorização de tráfego quando puder, 380 Galeão, tá pronto. Gente, 1889, só um minutinho para a cópia. Informação será alfa em mais 2 minutos. Tá bom, paciente da uniforme, por gentileza, pode me adiantar a saída aí. Dael, Leda, Bridge. Dael, transição Leda, depois Bridge, jogou 1889 graus. Solo, Chané, 6310, putzeca, acionamento no 3. No 3 autorizado, report tax, 6310. Baixa um obstáculo. Salvador, boa, 6748, descida 150 com a Victor. 6748, identifique. Desça mantendo o perfil da chegada Mari para o nível 050, 1018 ajuste. 150, confirme. Desce até o 050, ajuste no 08. 1008, 050, pode voar direto SAP? Mantenha a chegada Mari. Mantendo, 14. Estabilizado, ILS da 10, gol 1604. 1604, complete ILS, chame a torre, 1686. Oceano 186, Torre Gol no 604, ligado. Salvador, gol 1604, estabilizado de LS, está 1-0, baixado e travado. Chama a torre, servidor 8612. Obrigado. Gol 1604, estabilizado e LS, da 1-0, baixado e travado. Fato, boa, avistado, 1018 no ajuste, tem pouso autorizado, pista 10. Tente livre pouso, pista 10, gol 1604. Cópia. Gol 1889, positivo, prossiga. Autorizado pro Galeão, 360 nível, na Operzulu 10, até Smarp, após Lúvito, após Direto. Barbacena após conforme a rota. Decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge. Controle 1208, seu transponder 5040. É autorizado para Galeão 360, decola Capiteiro 1-0, saída da El, Leda, após direto Bridge, Perzulu 1-0, Smart, após direto Uvita e Barbacena, controle de saída 208, transponder 5040, o gol 1889. 1889, correto, reporte pronto. Boa tarde, obrigado. Para o táxi, Chané 6310, 140, 330, Natal. 140, PB? Afirmo. E a Índia, o ajuste 1018, 18, 18.